Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd. Eu tô gostando desse negócio de interpretar outras pessoas do RPG. Aqui é o Caio Gomes. E hoje eu tô esperando só pra ver o que o André vai falar. Aqui é o Atila e eu não sei que história de loira é essa que vocês ficam falando por aí, não. Bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Atila, biólogo. E hoje nós vamos falar por que esse cara que falou antes de mim, que é a loira do banheiro, acha que é o Atila. Que criativo. Sou eu? É você. Por acaso. Caralho, que lindo. Falam de mim ainda. Eu entendi. Obrigado, André. Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time de ciência para falar de um assunto muito controverso, misterioso ainda. Não temos ainda diagnósticos definidos sobre múltiplas personalidades. Ou temos? Não, não temos. Logo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, a Nerd Story está com a campanha Breakout! Que é, simplesmente, camisetas que estão acabando. Sacou? Tá acabando, estoques reduzidos, a gente quer eliminar e elas querem fugir. Elas querem fugir e o cliente paga apenas R$39,90 por camisas que estão dentro da promoção Breakout. Eu não posso nem falar com essas camisas porque isso tudo varia muito com o tempo. Varia de acordo com o que tá justamente finalizando o estoque, a gente quer queimar para começar de novo. Certo? Então olha só, nerdstore.com.br/promobreakout é o link que você pode ver diretamente quais são as camisetas que estão nessa mega promoção por R$39,90. Você vai aproveitar e levar a sua, rapaz! Clica aí, Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Azaghal, sexta-feira é dia de Nerdcast há 11 anos. 11 anos fazendo essa bodega. Caraca, cara. Inclusive, sempre que a gente vai a eventos como a Campus Party e tal, as pessoas vêm falar com a gente que são ouvintes há 5 anos, há 6, há 8, até 10 anos. Cara, muito obrigado a todos vocês que já são ouvintes há muito tempo, vocês já sabem, vocês já conhecem, já faz parte da sua sexta-feira o Nerdcast. E por causa desses 11 anos, Azaghal, nós temos muitas histórias espetaculares. Sim, os melhores momentos. Estão aí eles, inclusive, reunidos nos programas 50, 100, 150, isso. 250, 350, 450, 550. Uhum. E esses momentos estão agora sendo apresentados aos poucos, todas as sextas-feiras, em formato de vídeo no YouTube. Oh! É o Nerdcast Stories. Aê, exatamente, nova atração no nosso canal, rapaz, muito bom. O que é o Nerdcast Stories pra você que não sabe? Tem muita gente que já sabe, tem muita gente que já tá assistindo. Uhum. Pra você que não sabe, é uma atração que é publicada toda sexta-feira, 10 horas da manhã, uhum, com drops dos melhores momentos dos melhores Nerdcasts. Olha aí. Então já teve a história do Não Pensa do Diabo que o Diabo Aparece, já teve Bariátrica Selvagem, já teve Ele é Bom com Pauzinho, uhum, Ele é Bom no Pega Pau. Essas histórias clássicas, clássicos novos, clássicos antigos, é do Nerdcast. A gente pega esse trechinho de até 5 minutos, uma média de 3 minutos, e anima, uhum, uma arte do pessoal do Estúdio 42, com áudio original. Ó, oh. Oh, parece que é tipo coisa, mas é só isso mesmo. E publica. Pra quê? Pra que você que já conhece tem aquele Vale a Pena Ver de Novo, certo? Uhum. A Rede Globo fez muitos anos, tem até hoje, Vale a Pena Ver de Novo. Uhum. Então, a gente tem o nossa espécie de Vale a Pena Ver de Novo, certo? Exatamente. Então, que você já conhece, vê novamente, tem aquele feedback, aquela sensação gostosa de nostalgia, e você pode espalhar por aí. Você pode compartilhar, você pode mostrar para as outras pessoas e até apresentar o Nerdcast usando o Nerdcast Stories. Olha só a história desses malucos. Olha que engraçado. O cara vai ver, olha só. E aí no final do programa tem um link pra gente trazer o cara pra cá. Exatamente. E olha só, o Azaghal inventou esse negócio de apresentar o Nerdcast pra 5 amigos muitos anos atrás. Sim. Isso fez com que o Nerdcast realmente crescesse, né? Foi muito bom. Só que o Nerdcast, às vezes você, pô, tem que selecionar bem um amigo que você vai apresentar, porque o Nerdcast é uma parada grande. O cara não sabe o que ele vai ouvir. Você, ó, escuta esse troço, você não sabe, ele tem 1 hora e meia de duração. O cara pode não ter coragem de encarar. Passa o Nerdcast Stories pra essa galera, porque eles vão ouvir um dropzinho, eles vão entender o que é o Nerdcast, e aí traz ele pro Nerdcast. Então vamos fazer o desafio Nerdcast Stories, rapaz! É isso aí, apresente o Nerdcast Stories para até 5 pessoas. Exato. Hoje em dia, é moleza. Manda o link pelo WhatsApp. Joga no grupo de família do WhatsApp. Isso. Joga aquela história que vai constranger a vovó. Manda no grupo do Facebook. Isso. Solta no Twitter. Fique à vontade, compartilhe, embed, espalhe pra mais gente conhecer o Nerdcast. Olha, e manda aqui pra gente. Fala assim, ó, eu apresentei o Nerdcast Stories pra 5 amigos. Manda aqui isso, que a gente vai ler aleatoriamente nomes de algumas pessoas que fizeram isso como agradecimento. Não dá pra ler todo mundo, porque muita gente vai fazer isso. Então, seu programa vai ser só isso. Mas manda isso pros seus amigos e fala aqui pra gente que a gente vai agradecer aos pouquinhos de vocês, certo? E se você não quiser ouvir e-mails e caneladas do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 15 minutos, mas pula logo antes que eu mude de ideia. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana: Emanuel Rodrigues, Edgar Araújo Júnior, Bernard Aldemar, Fábio Licíndio, Gustavo Kochler e Eduardo da Silva. Muito obrigado, galera! Carnaval vai chegando, o número de doadores vai reduzindo. Impressionante. Então vamos deixar essa bola cair, sobe, gente. Aí. Em compensação, alto número de doações de cabelos no Escapo Solidário. Temos o Edgar S. Araújo Júnior, que fez o combo cabelo e sangue. Muito bom. Temos a Dina Gomes, o Gunter Jacobi, a Alana Freire Nascimento e o Yuri Araújo Santos. Aê! Muito obrigado, nerds, por doarem seus cabelos para quem precisa estar fazendo tratamento, precisa desse up na autoestima. Assim, é pra peruca, se eu não estou dando cabelo diretamente para as pessoas. Eles fazem peruca com seus cabelos. Jogam os cabelos na cabeça. Um saco de cabelo. É assim, arte dos fãs! Temos o Padre Azaghal irado pelo Carlos Alexandre Costa, muito maneiro. Temos uma dupla Jovem Nerd pelo Thiago França de Oliveira, uma parada meio Funko. Animal. Temos dois dons Azaghal, um pelo Fernando Raposo e outro pelo Alexandre Wolkmer. Ficou muito maneiro os dois, muito cara. Obrigado aos dois. E temos um Jovem Nerd, uma arte pelo Maurício Owada. Muito bom. Valeu, galera, pelas artes dos fãs. Não esqueça que você pode ver pelo aplicativo enquanto falamos. Então baixe para escutar o Nerdcast pelo aplicativo, que é muito mais maneiro. Ivy Mendonça, 19 anos, acadêmica de licenciatura em física, Manaus, Amazonas. Bring yourself back online, nerds. Olha aí, gostei de como começou o e-mail. Vamos falar sobre o último Nerdcast de Westworld. É spoilers, né? Então se você não quiser... É, você que já já ouviu, se você está usando o aplicativo do Jovem Nerd, você clica aí pra pular os e-mails. Exatamente. E você que não tem o aplicativo, pule no Time Jump. 15 minutos, eu já falei, por que não pulou ainda? Para não tomar spoiler, caso você não tenha visto ainda o Westworld. E veja, comecei a acompanhar o Nerdcast depois dos meus amigos insistirem muito para que eu escutasse os de RPG. Desde então, todos os dias eu escuto mais de 5 Nerdcasts, meu Deus! E fiquei realmente animada quando vi o 553 sobre Westworld. Acompanhei a série desde o primeiro episódio, esperando um sofrimento para saber o que vinha em seguida. E com isso, me juntei a um grupo de pessoas loucas que, assim como eu, estavam nesse loop. E conforme a série avançava, fomos construindo teorias que a cada episódio eram derrubadas. Graças a essa obsessão, conseguimos notar pequenas coisas que reforçavam a principal teoria das linhas temporais. Além das logos de Westworld serem diferentes, como foi citado por vocês, notamos que o William nunca interagiu com a Maeve em todo o tempo que ele ficou em Sweetwater. Também teve a mudança na narrativa de aventura, que nos tempos modernos é uma caçada ao Hector, e quando o William chega, é um convite para entrar nos Confederados, entre outros inúmeros detalhes. Então quero dividir meus conhecimentos sobre essa maravilhosa série, que me deixou por semanas reassistindo episódios e coletando coletando evidências e esclarecer algumas dúvidas. Pária ainda existe. É dito na série que quanto mais você se afasta de Sweetwater, as suas experiências ficam mais intensas. O Homem de Preto e o Ted chegaram perto de Paria, mas não entraram porque teve uma confusão e eles tiveram que dar a volta, mas Paria continua ativa e provavelmente até pior do que era há 30 anos atrás. Era aquela cidade onde tinham os treinamentos? Não, é a cidade do Bacanal, meu. Ah, bom, que ele vai com o William, não é? O cara... Vai jovem. Tá, entendi. As narrativas funcionam de um modo mais complicado do que só serem resetadas diariamente. Enquanto o anfitrião estiver como convidado, a narrativa em volta daquele anfitrião vai se adaptar até que ele volte para o seu loop. Por exemplo, existem três opções para quando a Dolores deixa cair a lata. 1. O Ted pega a lata e eles vão passear até anoitecer. 2. Um convidado pega a lata e ela pode chamá-lo para jantar na casa dela. Ou se ele for agressivo com ela, o Ted aparece pra defender, ou 3, ela mesmo pega a lata e volta pra casa. Ué, mas o Ted varia ele entrar ou não? Se ele estiver em outro lugar. Ah, tá, é verdade. Ela mandou aqui, que vocês podem ver no aplicativo, uma estrutura da empresa e que ela realmente fica dentro do penhasco. Caraca, muito maneiro. Sobre a construção dos robôs, se vocês repararem bem, em nenhuma das cenas em que as máquinas estão construindo os órgãos ou músculos, existe um humano dentro da sala. Sim. O Ford, por exemplo, está sempre do lado de fora e fica observando. Eu e meus amigos chegamos à conclusão que os robôs modernos são feitos de silício, um elemento muito abundante que acredita-se que foi extremamente importante para a existência de vida no nosso planeta. Não mais que o carbono, eu digo. Porém, é muito nocivo aos pulmões. Pode causar silicose se ficar muito tempo exposto à poeira que contém a silício. Isso explicaria o fato dos empregados apenas estarem em contato com o material quando vão montar as vértebras, encaixar os órgãos e fazer pequenos reparos como retirar as balas e fechar ferimentos. Fora que seria um modo de não deixar que contamine o material quando está na sua forma mais pura, claro. Os convidados têm plena consciência dos riscos que correm no parque. Uma jogada magnífica dos produtores da série foi criar dois sites nos quais eles esclarecem coisas da série sem ter que fazer um episódio para explicar ao público toda a burocracia por trás da Delos. Os sites são DelosIncorporated.com e DiscoverWestworld.com. Sites de verdade, você pode entrar lá e navegar. E você encontra um contrato que diz, abre aspas, você absolve a Delos de qualquer delito se você ou alguém em seu partido sofrerem danos corporais ao usar o serviço. Você concorda em não processar ou julgar a Delos Inc. ou qualquer uma das entidades mais pequenas que caem sob a Delos Corporation. Resumindo, se morrer, problema seu. Se morrer, morreu. Muito bom, aí. Ela termina aqui falando que espera muito a próxima temporada, só volta em 2018, infelizmente, e freeze all motor functions. Jovem Nerd congelou, gente. O que, que a gente faz agora? O que, que a gente faz? Rodrigo Rodrigues. Nomes assim eu acho interessante. Rodrigo Rodrigues. É um bom nome. Tipo Benny Blanco. Sabe qual é? Sonoro, é legal. 28 anos, designer gráfico, Curitiba, Paraná, nosso vizinho. Olá, Jovem Nerd, Azaghal. Este não é meu primeiro e-mail. Aí. Pessoas seguindo as ordens. Gostaria de começar comentando sobre um easter egg muito legal de Westworld, que nunca vejo ninguém falando. É sobre os personagens Arnold Weber e Bernard Lowe. Os nomes deles são um anagrama... Ou seja, utilizam as mesmas letras. Eu adoro os anagramas. Olha, tô aqui Robert Longdon já formando a... Que safadeza. Arnold Weber e Bernard Lowe são anagramas. Olha aí, que bonito. É mesmo, olha aí. Que interessante, Dr. Anthony Hopkins. Olha aí. Excelente e-mail, curtinho. Vou até ler outro aqui curtinho também pra fazer um volume. Bruno Almeida Rocha, 21 anos, estudante de teatro. Teatro. Teatro no Rio de Janeiro. São Paulo SP. Este é o meu segundo e-mail. Olha aí. Não foi mencionado no Nerdcast o fato de Westworld, a série, ser baseada num filme de 1973. Ah, verdade, a gente não mencionou. Que em português era Westworld, onde... Eu odeio falar Westworld, porque não tem como falar bem. Você não, vai falar mal de todos os jeitos. Não, é muito ruim, você tem que ter uma pronúncia muito boa pra falar Westworld. A portuguesa consegue. Ou você fala Westworld, ou você fala Westworld. Fica uma merda de todos os jeitos. Bem, o nome em português era Westworld. onde ninguém tem alma. Olha aí. E era um filme escrito e dirigido pelo Michael Crichton, nosso grande escritor de Jurassic Park, de tantos outros livros que viraram filmes. Excelente. E ele acrescenta aqui que logo na primeira cena é confirmado que existe, além do Parque Westworld, o Roma World. Ah, olha aí. Que é explicado como um mundo luxurioso. Ah, claro. É isso aí. Já tem pra onde ir. Já tem, já vou comprar meu ticket. Ó, eu ouvi dizer que o Hulk, o incrível Hulk, ele não veio dizer, tem numa revista, né? Um boato. Teve uma série do Hulk que abordava a questão Hulk, Bruce Banner, como múltiplas personalidades. É que é uma versão moderna do Magic e o Monstro, né? Exato. Ainda mais porque o Hulk, ao longo dos anos, mostrou várias personalidades. Não só o Monstro Verde e o Monstro Humano. Não, o ser humano é mais monstro que o Monstro. Né? Não só o Bruce Banner e a criatura verde, né? Mas tem o Hulk vermelho, tem o Hulk cinza. Então, nessa história, a ótica, né? O olhar é sobre um cara que é esquizofrênico, que tem várias personalidades e que elas se manifestam em vários Hulks diferentes. Achei bem interessante, cara. Porque pelo que, aí sim, pelo que eu ouvi, provavelmente na Oprah, é... que não existe uma múltipla personalidade com duas personalidades, Ruth e Raquel, que não eram personalidades, mas sim gêmeas. Mas que quando a pessoa tem múltiplas personalidades, é uma porrada. Casos de duas personalidades só são, na verdade, os mais raros. A lá Tyler Durden, né? É, exato. Que normalmente são mais personalidades. É, não, isso é verdade mesmo. E assim, eu acho que pra começar, a gente tem que definir o que a gente chama de personalidades múltiplas, na verdade é o que a gente chama de desordem de identidade dissociativa. Não sei se é assim que a gente pode traduzir, mas vou chamar assim. E que é um escape. Você não pode esquecer só... Acho que é distúrbio de identidade dissociativa, né? Distúrbio de identidade dissociativa. Isso. Você não quer falar de distúrbio, não? Não sei. Você falou de desordem. Era o meu outro eu que tava falando. Ai, caraca. Vai ter isso o programa inteiro, sorry. Mas então, e o próprio nome já diz. Como é um transtorno de identidade dissociativa, é basicamente o seu sistema cognitivo tentando se separar de alguma situação que ele não gosta. E como uma situação que geralmente você não gosta, ela tem várias facetas, você acaba tendo diferentes dissociações para um mesmo trauma, vamos dizer assim, e essas diferentes dissociações acabam criando diferentes personalidades. Então, por exemplo, eu não tô falando que a personalidade múltipla ela é só causada por um trauma, não, mas é um dos casos mais comuns. Desculpa, André, até um pouquinho antes, assim, dissociação é uma coisa que já acontece com qualquer um numa situação traumática, né? Tipo, aquela experiência de estar fora do corpo, ou de não ser você que tá passando por aquilo, né? Sim, na verdade a gente tem, em termos fisiológicos, por exemplo, quando você tá lá trabalhando, você dá aquela viajada na maionese e depois, opa, calma, tava trabalhando. Isso é um tipo, fisiologicamente, é a mesma coisa que acontece. E quando você tá dirigindo e não lembra como chegou no lugar? Isso, na verdade, é mais processamento automatizado. Então, coisa que a gente faz muito frequentemente e acaba entrando pra um sistema do nosso cérebro, que é um sistema mais automático. Porque até pra economizar energia, do tipo, olha, como eu não preciso ficar prestando atenção em cada movimento que eu tô fazendo, por exemplo, pra dirigir, eu não preciso, então, gastar recursos pra isso. Então, eu jogo isso pro lado automático. Mas essa dissociação é mais do tipo, suponhamos que você sofreu um trauma. Pensa que alguma coisa acontece no seu ambiente que te lembra esse trauma, e quando eu falo lembra, pode ser até de uma forma meio inconsciente também. O seu sistema vai querer bloquear aquilo de alguma forma. E, às vezes, esse bloqueio, ele acontece de uma forma tão radical que você acaba tendo dois sistemas completamente diferentes. Então, sei lá, uma pessoa que é muito feliz, e aí no momento de felicidade acontece alguma coisa muito triste com ela. Toda vez que ela tá feliz, vai vir na consciência dela aquele momento triste. Aí ela vai tentar bloquear isso, e esse bloqueio, às vezes, é tão radical que ela se torna uma outra pessoa, por exemplo, às vezes mais violenta, e separar daquele momento feliz que ele tem uma lembrança traumática pra ela. Que pode até fazer outras memórias, né? Exatamente, que na verdade pode não, ele forma outras memórias. Uma das coisas mais bizarras de personalidades múltiplas é isso. Você tem manifestações das diversas personalidades e cada uma delas tem praticamente uma vida própria. Tem lembranças próprias, comportamentos próprios e manias próprias. É como se você tivesse... Eu costumo falar que agora, né, nessa era mais moderna, você tem uns celulares que você pode colocar vários perfis. É como se você tivesse uma pessoa só com vários perfis e para cada situação ela aciona um perfil diferente. E geralmente esses perfis não se comunicam entre eles muito bem. Tem esse ponto também. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado, e eu não sei se existe explicação ainda pra isso, é que eu consigo entender você ter diversas personalidades. Cada personalidade tá numa área do cérebro, que você, cada uma delas se apresenta numa hora, mas ao mesmo tempo cada personalidade tem memórias diferentes que não são acessíveis pelas outras. Isso pra mim parece uma coisa engraçada, que parece que são duas coisas diferentes, memória e personalidade, mas cada uma delas é como se tivesse um cérebro, entre aspas, completo pra cada uma dessas personalidades. Mas você também consegue formar memórias quando você tá bêbado, por exemplo, que você não lembra quando você tá sóbrio, né? O hardware é o mesmo, assim, o aparelhagem que a gente usa pra formar memórias é a mesma, e então, assim, pra qualquer uma das personalidades, ela tá usando o mesmo cérebro. A questão toda é que às vezes ela usa pra uma memória X, e às vezes ela usa pra uma memória Y, como essas memórias, essas personalidades são dissociadas, elas não se comunicam entre si. Então é como se você tivesse um liquidificador. O seu liquidificador, você pode fazer, sei lá, um suco de beterraba, ou você pode fazer uma limonada. O aparelho é o mesmo. A biografia que ela monta é outra, né? Exatamente. Uma questão da biografia também, de quem você se conta que você é, né? E uma das principais características da personalidade múltipla é não perda, mas a dissociação da identidade. Então, assim, memórias, as nossas memórias, a gente não percebe isso, mas elas são muito ligadas à nossa identidade. Assim, eu consigo lembrar coisas que têm a ver comigo, com a minha identidade, André. Se eu dissocio dessa identidade, eu vou ter dificuldade de lembrar coisas que têm a ver com essa minha personalidade, e as outras coisas que eu for vivenciando quando eu estou com essa personalidade dissociada, ela vai formar outras memórias e uma outra pessoa, uma outra persona. É isso que eu ia perguntar, porque o que é que define que eu sou eu? Porque, né, a pessoa, qualquer pessoa é ela mesma. Porque quando você vê a pessoa com Alzheimer, eu sei porque meu avô morreu de Alzheimer, ele teve durante 20 anos, eu vi a progressão toda, né? Até o momento que ele não falava, não fazia nada, entendeu? Ele não existia mais uma persona ali, era um corpo vivo, mas não existia ninguém. A nossa identidade, ela é formada a partir das memórias e das experiências que a gente tem. Então é por isso que, quando você vai olhar o desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento da criança, por exemplo, uma criança, ela não tem uma identidade. A gente costuma falar assim, olha, essa criança já tem uma personalidade, porque ela já tem algumas manias. Uhum. Mas ela não tem ainda uma identidade, ela ainda não se identifica com aqueles comportamentos que ela tem. Uhum. E a gente, como adulto, a gente se identifica com alguns comportamentos. Então, por exemplo, eu sei que se eu estiver esperando numa fila para pagar alguma coisa e alguém furar a fila, entrar na minha frente, como eu sei de experiências passadas, como eu reajo naquela situação, a minha identidade é do tipo, eu não vou ficar com raiva da pessoa e xingar a pessoa. Então, esse comportamento é associado à minha pessoa. Então, eu identifico esse comportamento com a minha pessoa, então essa é a minha identidade de não brigar com alguém, por exemplo. Quando você tem uma dissociação dessa identidade, a pessoa entra na sua frente, isso não te remete mais a você falar, olha, eu não vou brigar com aquela pessoa. E se você tiver numa personalidade 2, que é uma personalidade que não vai lembrar que você é uma pessoa que não briga, aí você vai começar a brigar com aquela pessoa. E obviamente você vai começar a formar uma outra identidade, do tipo, olha, quando alguém for a fila, eu vou lá e vou brigar com essa pessoa. Então formação de identidade, na verdade, tá muito ligado às nossas experiências e muito ligado a como que a gente lembra dessas coisas e liga essas coisas à nossa existência. E isso é completamente perdido quando você tem... Não completamente perdido, mas é completamente dissociado quando você tem distúrbio de personalidades múltiplas ou de identidade dissociativa. É, mas aí é isso que acontece. Eu vi, por exemplo, eu vi na Oprah também, olha aí. um caso de uma mulher americana que tinha... Ela tinha uma filha e tal, mas a filha ajudava ela a viver assim. Por quê? Quando ela tinha a mudança, vamos dizer, a mudança de personalidade de uma pra outra, ela não lembrava das coisas da primeira. Sim. E ela não lembrava depois, quando mudava de novo, não eram só duas, eram várias, né? É como qualquer caso. E ela não lembrava do que ela tinha feito enquanto estava vivenciando uma personalidade. E aí a psicóloga dela sugeriu que ela começasse a passar e-mails entre as personalidades. Uhum. E ela começou a fazer isso, começou a ajudar na terapia dela, entendeu? Ela se entender melhor e enfim, não pirar, o cacete e tal. Não pirar não, porque já... Talvez, mas não pirar tantos outros. Então, mas era um caso justamente que a pessoa não tinha essa mesma... Tipo assim, ó, virou, não sei o que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, não sei. Onde é que eu tô? Entendeu? E você foi até ali... Tem um filme que não é engraçado, tem um filme que não é isso, é sobre amnésia, né? Qual é o nome do filme com... Ah, não vou lembrar, whatever. Mas então, o... Trocou da personalidade do Dave pra do Alexandre no meio do assunto, foi isso? Where would you be without me, Ellen? com ele. E eu também já li que muitas vezes esses casos, eles são muito difíceis de serem diagnosticados, porque até mesmo, já vi isso em caso de tribunal, de pessoas que são acusadas de crimes e tal, e aí alguém fala, mas a pessoa tem personalidade múltipla, tem esse distúrbio e tal, não sei o quê, e aí que não consegue provar, e etc e tal. E aí eu tinha lido que existia até uma dúvida de que isso existia da forma como as pessoas estão descrevendo. Não é que não existe. Posso contar um caso que ilustre isso bem? Diga. Sempre teve uma dúvida se a fragmentação de personalidade acontecia na cabeça da pessoa desde sempre, ou porque durante a terapia, na hora que o terapeuta tentava resgatar as memórias traumáticas, o que uma das personalidades tinha bloqueado, a pessoa tinha essa dissociação, né? Então, se isso acontecia na pessoa ou se isso era induzido durante a terapia ou durante a análise, o tratamento. Mas aí tem uma paciente na Alemanha que ela ficou cega, ou deficiente visual, eu realmente não sei o termo mais certo pra isso, depois de um trauma. Ela teve que eles chamam de cegueira histérica. Caraca! Por histeria, ela ficou cega, 15 anos cega. E aí, com terapia, e também desenvolveu personalidade dissociativa por causa de algum trauma que ela passou. O cérebro desligou a visão dela. E ela sofreu essa quebra de fragmentação de personalidade. Nossa, caraca, mano. Durante a terapia, ela recuperou a visão, mas só em uma das personalidades. Nossa! Sério? Nossa. Caraca, a cabeça do ser humano é uma parada muito escrota, né? Mas aí eles colocavam ela na máquina de ressonância magnética e na hora que ela tava nas outras personalidades, o centro visual do cérebro tava desligado. Nossa, não é cara. Que, tipo, ela falava que não tava vendo e podia tá vendo alguma coisa. Não, tava desligado. Quando ela tá numa personalidade, essa parte do cérebro liga. Quando ela não tá, ela desliga. Que loucura, cara. É um pouco mais fisiológico, entender, assim. E só pra entender a analogia disso, é o seguinte. Imagina que o seu cérebro é um lugar que é cheio de caminhos pra você chegar em vários lugares. O caminho, ele tá lá, mas alguma personalidade, quando uma personalidade toma conta desse espaço e tem vários caminhos, ela bloqueia um certo caminho e fala assim, não, por aqui ninguém vai passar. Então, por exemplo, provavelmente esse centro da visão, que é o nosso centro da visão, é a parte um pouquinho acima da nossa nuca, que a gente chama de lobo occipital. Provavelmente tem um pathway, um caminho que manda processamento pra lá, que a personalidade simplesmente bloqueia. Ela fala assim, não, aqui nesse caminho ninguém passa mais. Mas aí quando ela tá na personalidade 2, esse bloqueio sai, essa barreira sai, e fala assim, agora você pode entrar aqui. Então, por isso que algumas dessas pesquisas, quando elas utilizam ressonância magnética e tenta ver o que está acontecendo em termos fisiológicos, em termos do cérebro físico, você consegue ver que essas coisas são muito reais. Agora, qualquer diagnóstico de doença psiquiátrica, ele não pode ser tomado como um diagnóstico puramente fisiológico, puramente físico. Não é aquela coisa que você vai ao médico, ele tira sua temperatura e fala, realmente você está com febre, deixa eu te dar esse remédio. Porque... Isso pode depender da imagem, né, por exemplo. Exatamente. E isso acontece porque qualquer doença, qualquer desordem psiquiátrica, desordem mental, ela tem várias que a gente chama de comorbidade. São várias outras doenças que têm manifestações parecidas, é que fica difícil de ser diagnosticado. Então, por exemplo, pessoa que tem personalidade múltipla e pessoa esquizofrênica, os sintomas são muito parecidos. Então é muito difícil você falar assim, não, realmente essa pessoa tem personalidades múltiplas ou ela é simplesmente esquizofrênica. Então, geralmente, eles utilizam de pesquisa com neuroimagem para tentar dissociar isso um pouco, mas você nunca vai ver um diagnóstico do tipo, ela realmente, 100% de certeza, essa pessoa tem... Fiz a tomografia aqui e o diagnóstico é esse, né? Isso. Você nunca vai ter esse tipo de diagnóstico com qualquer tipo de desordem mental. Não só de surto de personalidade, não. Você pode falar de autismo, qualquer tipo de desordem que tenha a ver com o nosso sistema mental, você não vai ter um diagnóstico que é 100% claro e que você não pode provar com imagens ou com um exame puramente fisiológico. Ainda tô chocado com o cérebro que desliga o campo visual conforme a personalidade, cara. Isso realmente me deixou bolado. Esse caso da cegueira é meio assustador. Existem outros casos registrados onde existe uma diferença tão grande do comportamento do cérebro em cada uma das personalidades? Porque... Eu posso te contar um dos mais famosos aqui? Claro. Tem o caso de um cara que foi preso na década de 70, acho que em 78. Um sujeito de 23 anos chamado Billy Milligan, que foi preso por ter estuprado 3 alunas de uma universidade. E ele foi preso por uma denúncia anônima, por uma ligação. Aí prenderam o cara e foram ver o que era o passado dele, né? Aí teve série de traumas na infância e por aí vai. E quando foram fazer o exame dele, descobriram pelo menos 10 personalidades dentro dele. What? É comum, um número relativamente alto. E uma dessas personalidades era uma mulher chamada Adelena, ou Adeline, que era uma lésbica de 19 anos que assumiu a culpa pelo estupro. What? E o mais louco, uma das outras personalidades era um menino de 9 anos chamado David, que foi quem fez a ligação. Como é que é... O número da polícia estava anotado no bloco de notas. Foi uma das personalidades que fez a ligação para denunciar o que a outra tinha feito. Caraca, cara. Olha, um exemplo clássico disso em Hollywood, vocês assistiram o filme Janela Secreta, eu acho? Ah, do Johnny Depp. Isso. Sim. Basicamente, a história do filme é que ele começa a receber umas ameaças de um cara que tá falando que ele copiou o livro dele e tal. E é engraçado que você vai assistindo o filme, você fica assim, gente, ele tem toda a certeza de que ele não copiou, que ele não plagiou o livro, mas o cara tem todas as provas de que ele plagiou o livro. Então, assim, você fica aquela coisa confusa. Que até só no final que você descobre que ele tem, na verdade, um transtorno de identidade dissociativa. Uma das identidades dele, que tinha conhecimento do livro, começou a acusar a outra personalidade de ter feito o plágio. E o que acontece em alguns casos também, principalmente nesse caso que o Atila contou, uma das personalidades, ela pode ter características violentas, na verdade. E até porque, geralmente, você tem um trauma relacionado, e as outras personalidades, elas são formas de lidar com aquele trauma ou com o sentimento que aquele trauma tem na sua cabeça. Então, muitas vezes, você se torna uma pessoa violenta em algumas dessas personalidades. Então, assim, uma das personalidades dele matou várias pessoas e tal, só que ele realmente não sabia. Quando ele começou a ter consciência disso, aí que dá a bagunça mesmo na cabeça, que é uma personalidade começando a comunicar com a outra personalidade. A minha pergunta agora é, como a gente sabe que a gente não tem múltiplas personalidades, então? Mas a gente tem. Para! O tempo inteiro. Mas a gente tem, cara. Não, assim, como assim? A gente não tem, é o que o André falou, a gente tem uma memória, uma biografia, que é a história que a gente conta da gente mesmo, pra dizer que somos uma pessoa só. Mas a gente tem uma série de personalidades diferentes na cabeça competindo. O que faz ser uma desordem é quando ela começa a impactar na sua vida social. Então, respondendo diretamente à pergunta do David, você vai saber se você tem múltiplas personalidades, quando você começar a perceber que essas múltiplas personalidades elas vão começar a te dar problemas sociais, do tipo, quando você conversar com a pessoa A, você fala uma coisa com a personalidade 1, e quando você conversar com a pessoa A com a personalidade 2, você vai falar uma coisa diferente e essa pessoa vai começar a te questionar. Peraí, não. Eu quero exemplo prático disso. Como isso pode... Porque assim, a gente tá falando de casos extremos onde as personalidades mudam, né? E uma personalidade é uma lésbica, estupradora, na outra é uma criança de 9 anos, né? Como uma pessoa, entre aspas, normal, mas onde vocês dizem que todo mundo tem múltipla personalidade, pode perceber isso? Onde eu posso perceber isso, entendeu? É isso que eu tô perguntando. Eu quero saber de mim. Foda-se o resto. Eu, como eu vou perceber isso? Você bate uma fome agora. Aí você tá, putz... Gordo não tem fome, cara. Gordo tá sempre comendo. É. Esse é o ponto. Você fala, putz, eu não devia tomar um sorvete agora. Mas aí você tem aquele canto da cabeça que fala, não, vai lá, só hoje. Toma um rapidinho. Pega lá. Você já tem 2 ou 3 centros na cabeça competindo por quem vai resolver se você toma sorvete ou não. Que hora que nós combinamos? A gente tinha falado que lá naquele supermercado da esquina, que hora que a gente tinha falado que a gente ia fazer isso? Vocês lembram? Começa com esses mind tricks teus não, cara. Que mané, que mind trick é esse? Não, a gente não tinha combinado de ir lá no supermercado? Não. Eu não vou cair nesse mind trick aí. Tu guarda isso pro teu chefe do Google. Você tá vendo que você acha essa situação extremamente estranha? É assim que você vai descobrir se a pessoa tem uma múltipla personalidade ou não. Porque ela vai começar a agir no mesmo meio social, falando de coisas que não tem nada a ver com aquele meio social dela. Então você vai dizer que pessoas esquecidas têm múltipla personalidade, é isso. Não, calma. Mas esquecido, por exemplo, você pode esquecer uma coisa que você já falou com alguém. Aí essa outra pessoa até, por um meio social assim, ela vai te lembrar daquilo, vai falar assim, não, realmente ela falou isso antes. Mas se a pessoa começa a falar uma coisa que realmente não fez parte daquela interação social, daquele grupo social, você vai começar a perceber que aquilo tá esquisito. E isso que o Atila falou, se você tem um sono muito longo e aí você acorda todo machucado e alguém tava falando de luta ou de um clube que você não pode nomear, pode ser o caso. E isso que o Atila falou, da gente ficar tentando decidir o que fazer, é um exemplo clássico de que a gente tem realmente várias personalidades. E essas personalidades, é engraçado que elas são muito influenciadas pelo nosso contexto. Então, por exemplo, se você tá muito cansado, você trabalhou muito, você vai tomar certas decisões que são muito diferentes das decisões que você tomaria que te identificaria como uma pessoa. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da comida de novo que o Atila falou. Se você se considera, se tem a sua identidade, se considerar uma pessoa centrada e que sabe tomar decisões e que tem poder de não cair em tentação, se você quiser, se tá fazendo um regime, você quer comer um bolo de chocolate, você vai virar e falar assim, não vou comer o bolo de chocolate. Ou você é um vegetariano, e aí você não vai comer carne, né? Isso. Agora, se você tá muito cansado, por exemplo, você vê um bolo de chocolate, aí você vai ter agora duas personalidades falando, olha, você não pode comer o que você se prometeu, e a outra falando assim, olha, quer saber de uma coisa? Foda-se, você tá cansado e come. você merece. E você vai lá e você come. Então, assim, isso a gente tem na nossa cabeça o tempo inteiro. De vez em quando, essas duas coisas que ficam competindo, elas se dissociam de uma forma tão extrema que elas não se conhecem mais. Então, você vai ter um ser que vai comer o bolo quando ele quiser, e você vai ter um ser que não vai comer o bolo quando ele quiser, e se eles não vão se conhecer. Então, você vai virar pro cara que comeu o bolo e vai falar assim, olha, você não comeu desse bolo ontem. Não, eu comi. E você vai virar pro outro que comeu o bolo e ele não vai lembrar daquilo. Então, basicamente, você vai ter duas ações numa pessoa, vamos dizer assim, normal. Ela vai lembrar de uma da outra e você vai ter uma situação extrema em que essas duas ações não vão ser nem, não vão nem entrar no sistema racional da pessoa. Ela não vai simplesmente saber da existência dessas duas coisas. E a gente tá falando só de duas, mas como já foi falado aqui, é muito comum, é muito pouco comum, na verdade, ter só duas. Então, você pode ter vários comportamentos completamente dissociados e um não tendo uma ligação com o outro, a não ser que vem da mesma pessoa, física, do mesmo corpo. Mas isso geralmente depende de um trauma anterior, alguma coisa muito forte que faz o cérebro tentar proteger algumas memórias, né? Ou afastar, né? É, da mesma forma que, com esse caso que o Átila contou, que o cérebro bloqueou o processamento visual, ele vai bloquear algumas memórias. E, às vezes, esse bloqueio, ele acontece de uma forma tão forte que ele acaba montando outras personalidades. Mas o interessante é o seguinte, o transtorno de personalidade, ele é um bug de uma função boa do cérebro. Porque a gente esquecer certos traumas é bom, isso é bom. Mas, de vez em quando, ele acontece de uma forma tão radical que vira um transtorno. É, o Átila falou que até o sonho mesmo, né? A gente esquece, né? Talvez como uma medida de segurança da memória, né? A gente não confundir sonho com realidade. E, assim, até na verdade, se a gente for entrar nesse mérito do sonho, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida em termos de pesquisa de sonho, mas uma das vertentes, principalmente na psicologia, com relação à compreensão de sonhos, é isso. Você tem algumas, não personalidades, mas alguns desejos que você tem. Eu não gosto de falar desejo porque lembra Freud. Cravings? Você quer falar cravings? É isso? Não, você tem algum. Vamos, eu vou colocar ações. Você tem uma dessas personas, disso que o Átila tava falando, de uma que ela quer comer o bolo, mas não pode porque tá fazendo a dieta. Então você tem uma desses conflitos que geralmente eles se resolvem no sonho. Ah, não tem esse conflito comigo, não. Não tem esse, ai, comi um bolo no sonho, que delícia, tô saciado. Não tem isso, não, cara. Não, mas o lado que se deu mal na realidade vai ser o lado que geralmente vai se dar bem no sonho. Então, sim, o lado que se deu mal na realidade que não comeu bolo, geralmente no sonho ele vai comer pra caralho. Eu já sonhei que eu era amigo do George Lucas. E aí eu tava dando dicas de Star Wars pra ele. Aparentemente ele ignorou. Eu já sonhei com uma pessoa, disse pra ela que sonhei, mas disse que tinha esquecido o sonho. E não tinha esquecido. Como é que é? Ah, sim. Ah, você falou que só lembrava que tinha sonhado com aquela pessoa. É. Mas que esqueceu o resto. É. Mas você não tinha esquecido. Não. Não é, sei que sonho foi esse. Where would you be without me? Ellen! Ellen! Será que meus personagens de RPG são várias personalidades minhas? Certamente. O Guga já falou que O Zob é o Azaghal que não precisa pagar conta. Exatamente. Não sei se vocês viram a história que o dublador do Pernalonga original em inglês, o Mel Blanc, que foi um cara que fazia a voz de trocentos personagens, ele fez a voz do Pernalonga por coisa de 50 anos, ou algo assim, 40 anos. Por 40 anos ele foi aquele personagem. E o filho dele fala que quando ele bateu o carro e entrou em coma, o pai dele tava em coma, não respondia a ninguém, não falava com ninguém, e o pai dele respondeu quando o filho começou a falar com o Pernalonga. Nossa, cara, absorveu o personagem. Absorveu o personagem. Uma das causas interessantes de... Assim, porque a gente sempre fala assim, olha, a personalidade múltipla, ela é sempre uma das causas mais comuns, é um trauma de infância e tudo. Mas tem uma outra causa, e de novo, isso está relacionado àquilo que eu tinha falado antes de... geralmente essas desordens mentais, elas são todas... Então, geralmente, pessoas que têm um problema de mentir patologicamente são pessoas que têm uma tendência muito maior a criar várias personalidades, a ter personalidades múltiplas. E o que acontece é que quando a pessoa geralmente cria uma certa mentira e ela tem que sustentar aquela mentira em vários contextos sociais ou em várias situações, uma das personalidades dela acaba acreditando que aquela situação é real. Então, por exemplo, uma pessoa que vive um personagem, tipo esse dublador, aquilo pra ele no cérebro dele é tão entrincheirado, é tão forte, que o próprio cérebro dele começa a falar assim, olha, isso aqui tá aqui tanto tempo, isso deve ser verdade. Então ele começa a agir de acordo com aquela verdade que ele tem. Então geralmente mentirosos patológicos, eles têm uma tendência muito maior a montar personalidades duplas, e é por isso que às vezes, muito interessante isso, para um mentiroso patológico ele não tá mentindo. Ele não tá Você mentindo. Se for o cara no polígrafo, ele passa no teste, né? Exatamente, ele passa no teste. E ele passa no teste porque fisiologicamente na cabeça, um polígrafo, o que que ele é? Ele vai tentar mostrar marcas fisiológicas de você tá mentindo. E se fisiologicamente para ele não tá mentindo, a máquina nunca vai detectar. E é por isso que às vezes quando você encurrala um mentiroso patológico, você vê que ele fica assustado mesmo, porque ele, pra ele, ele não está mentindo. E começa a criar essas personalidades pra poder sustentar, geralmente, uma primeira mentira que ele contou, e aquilo acaba sendo uma verdade pra ele. Vira aquela personalidade de fuga, né? É, exatamente. Mas nesse caso, a pessoa tem momentos que ela percebe, que ela sabe que ela tá mentindo, e em outros ela acha que ela não está mentindo. É isso que eu entendi direito? Ela vai chegar num momento que ela não vai ter consciência de que o que ela tá falando não é real. Se pra ela não é mentira, não é mentira. Não é que ela não saiba que está mentindo. Ela realmente não está mentindo, porque aquilo não aconteceu. Não tá, exatamente. A gente tem memória falsa, né? A gente tem coisas que, por exemplo, alguém nos conta que aconteceu de um jeito e você assimila que aquilo aconteceu e pra você aquilo é verdade quando não foi de fato que... É. A mentira patológica, na verdade, é a criação da... É a autocriação da memória falsa. Porque o que faz a gente criar memórias falsas são expectativas que a gente tem com relação a alguns ambientes. Então, deixa eu dar o exemplo da pesquisa clássica disso. Eles mostram uma sala de aula que tem um celular em cima da mesa. E alguém entra nessa sala e leva esse celular. Mostram essa cena para as pessoas. Eles mostram a cena da sala de aula. E depois eles perguntam para a pessoa, fala assim, vocês viram alguém entrando? Aí eles falam assim, não, não vimos. Aí eles viram uma segunda parte e falam assim, vou te mostrar algumas pessoas. Quem que você viu passando perto da sala antes? Aí eles mostram uma pessoa branca e uma pessoa negra. Geralmente, as pessoas identificam a pessoa negra como sendo uma pessoa que passou perto da sala mais do que a pessoa branca. Só porque o contexto está envolvendo um roubo e contextualmente, dentro da nossa sociedade, as pessoas associam mais negros a roubos. Para ela aquilo faz mais sentido, né? Para ela aquilo faz mais sentido. Então ela acaba criando essa falsa memória por causa dessa expectativa que ela tem. Então ela realmente começa até meio que lembrar, não, realmente eu lembro desse cara passando aqui perto dessa sala. Sendo que, na verdade, ele nunca passou. E o mentiroso patológico, ele começa a falar algumas coisas, que aí ele começa a criar certas expectativas com relação àquilo que ele falou. Então ele vai ter essa mesma criação dessa memória falsa. Ele vai começar a lembrar mesmo coisas que, não, realmente isso aconteceu. Sendo que, na verdade, não aconteceu. Mas ele acha que aconteceu porque ele criou tanto essa mentira de falar que aconteceu, que pro cérebro dele aquilo se torna uma verdade. Não, não é isso. Você quer ver uma coisa interessante também com relação a essas expectativas? Ah. Se você vira, pede pra alguém descrever como que foi a noite lá num restaurante que ele foi. Aí o cara descreve, ah, eu cheguei no restaurante, eu sentei, pedi minha comida, comi, tava uma delícia, pedi a conta e fui embora. É uma história normal? Uhum. Exatamente. Sim. Eu falei que eu paguei a conta? Falou. Não falei. Não. Não, não falei. Eu não falei. Eu falei que eu pedi a comida, pedi a conta e fui embora. Eu não falei que eu paguei. Mas todo mundo assume, a expectativa é, não, o André é uma pessoa decente, ele não vai roubar, então a gente espera que ele tenha pagado, mesmo que ele não tenha falado. Uhum. Mas na memória das pessoas, as pessoas esperam que eu tenha pagado a conta. Então ele não precisa falar isso. Então você viu que o Dave acabou de... Não, você falou sim. Na verdade, eu não falei. Esses mind tricks. Esses mind tricks do Google. E aí, se você estivesse fazendo um teste, fizesse entrevista com todo mundo, falasse assim, o André pagou a conta? Todo mundo dizia, pagou a conta. Ele falou que pagou a conta. Exatamente. Todo mundo pode esperar que eu pague, mas se você perguntar assim, o André falou que pagou a conta? A maioria das pessoas vão falar que sim. Sim. Mesmo eu não falar. Não falando que pagou a conta, que pediu a conta. Né? Pois é. Tem uma pesquisa bem legal em Memórias Falsas, que a mulher chegava para as pessoas e falava, então, lembra quando você... Pra gente que foi pra Disney, né? Então, quando você tava na Disney, você lembra de ter abraçado o Pernalonga? Ah, me conta, como é que era o Pernalonga? Ah, ele tinha o pelo cinza, ele era fofinho, ele era macio, não sei o quê. Ah, que bom, só que não tem Pernalonga lá, né? Exato. Quer dizer, dentro da expectativa da pessoa, ela projeta tudo que ela imaginava que seria, como se fosse a memória dela mesmo. Caraca, impressionante. Eu ia falar que tem aquele caso famoso também daquele filme Bebê de Rosemary, que muita, muita gente vê os olhos do bebê no filme. O que não aparece. O que em nenhum momento aparece. Ele dá a em nenhum momento o raio do bebê aparece, na verdade. Isso é uma memória que foi construída e que todo mundo acredita e viu, e as pessoas têm imagens e escrevem com detalhes o que aconteceu. Isso tudo causado por essa impressão toda que o filme... Uns olhos pretos sinistros, né? Então, não tem olhos no filme. O olho não aparece. Não aparece? Não aparece o bebê? Não aparece. Em nenhum momento? Caraca. Isso é só um sinal de que a nossa memória, ela é muito seletiva e ela é muito dependente do contexto. E isso é bom. A questão toda, assim, essa desordem de personalidade, ela vem a partir de uma coisa que é boa. Uma vez eu vi um vídeo sobre justamente memórias falsas que as pessoas têm de falas de filme, que lembram a fala do filme de forma errada, né? E uma clássica do mundo nerd é que muita gente fala, eu sei que eu ouço a vida inteira, Luke, I am your father. Sendo que o Darth Vader nunca falou Luke, I am your father. Ele fala... No, I am your father. Ele nunca falou Luke, I am your father. E todo mundo lembra da frase... É uma memória falsa coletiva, que essa ideia é todo mundo, mas muita gente tem, entendeu? E isso é real até com relação ao conhecimento. A gente acha que sabe certas coisas, mas quando alguém pergunta, a gente não lembra. Deixa eu fazer um teste rápido. Só que vocês têm que prometer que ninguém vai colar. Tá bom, vai. Todo mundo conhece a empresa que eu trabalho. Pode falar qual é? Eu já falei 2 vezes. Pode sim. André trabalha no Google. Exatamente. Então, eu aposto que todo mundo usou o Google hoje, certo? Certo. Uhum. Sem olhar na página. Quais são as cores das letras do logotipo? Na ordem. Na ordem? Fudeu. Nossa. Tá vendo? Todo mundo vê o símbolo, sabe? E se eu perguntar, por exemplo, se eu perguntasse antes, todo mundo conhece o símbolo, o logotipo do Google? Então, sei, claro. Quais são as cores, então, na ordem? Não, ninguém sabe. A gente não lembra desses detalhes. A nossa memória é muito seletiva. Aposto que um designer que trabalha no Google, por exemplo, com isso, provavelmente ele vai lembrar disso. Porque pra ele é uma memória que é importante ele lembrar por causa do trabalho dele. Agora, vai ver, todo dia eles trocam essas cores e eu não reparo. É, se trocar, a gente não repara também. É por isso que tem muita gente que fala que, né, esses julgamentos com testemunha e tudo mais é muito falho, né? Porque a pessoa... Cara, reconhecer a pessoa naquela linha de acusados é o teste mais falho que existe. É foda. E às vezes tem uns casos de inocentes que sofrem com isso. Quando a pessoa vê alguém naquela fila de reconhecimento e se convence de que aquele é o criminoso, todas as memórias que ela tiver dali pra frente vão envolver aquela pessoa. Exato. E isso vai ser usado como prova contra o cara. Oh, um caso famoso, não com esse tipo de acusação, mas foi no acidente do Eduardo Campos, na eleição de 2014, onde alguma pessoa falou que viu o avião caindo com fogo. Com fogo, é. E não tinha fogo. Todo mundo começou depois disso, que estava perto, começou a falar, não, eu vi fogo saindo. E aí, alguns dias depois, saiu o vídeo de um prédio que filmou o avião caindo e não tinha fogo nenhum. Aí agora pensa nessa situação de uma forma muito radical, em que as pessoas começam a falar certas coisas e começam a agir como se aquela coisa fosse verdade. Pronto, a gente tem um transtorno de personalidade dissociativa, de identidade dissociativa, porque aí a pessoa ela vai convictamente acreditar naquilo e vai agir como se aquilo fosse verdade e sem conhecimento da outra. Mas isso é uma forma diferente, não é você sendo outra pessoa. É se você assim? Acreditando numa verdade e agindo de forma que aquilo... Não, mas a forma radical disso, você vira uma outra pessoa. A forma radical disso, ela vai criar uma outra identidade. Você vai começar a se ver relacionado a uma verdade e não a outra. E como é que você cura isso? Na verdade, cura não tem. Mas você tem isso que eu acho que o Dave comentou antes, que é essa, você pode fazer terapias pra tentar diminuir o impacto social que isso tem. Eu não falei nada, não vem botar coisa... Vem com memória falsa pra mim, não. O Alexandre falando do e-mail. Não vem com esses mind toys, esses mind tricks. Pois é, essa comunicação entre essas personalidades é uma forma de se manter, vamos dizer assim, são com relação a essas outras personalidades que você não tem como conhecer. Essa questão de mandar e-mail e até anotar, por exemplo, quando você for fazer alguma coisa, você anota que você tá fazendo aquilo, e quando a outra personalidade tomar as rédeas, você vai ler e você sabe, olha, então isso aqui tá acontecendo no ambiente porque meu outro eu fez isso aqui, ó. Aí, você tem que tentar assim, trazer isso meio que pra consciência. Há 100 anos atrás, isso com certeza era uma possessão, né? É, claro. Até hoje, algumas pessoas acham que isso é possessão. Eu tenho um amigo que ele fez uma pesquisa com famílias de pacientes com esquizofrenia. A maioria dos familiares de regiões mais isoladas e pobres no Brasil, por exemplo, eles acreditam sim que é uma possessão e que é algum tipo de manifestação sobrenatural. A questão dele, da pessoa não lembrar certas coisas ou da pessoa ter delírios. Um dos quadros... Baixou a loira do banheiro nele e não foi ele que fez isso. Exatamente. Um dos quadros, como o... Acho que foi o Alexandre agora que falou, do avô que morreu de foi Alzheimer. Uhum. Uma das características dos estágios finais do Alzheimer, a pessoa tem delírios. É muito comum. Então, e um dos delírios mais comuns é delírio de perseguição. Então, assim, a pessoa começa realmente a achar que tem pessoas tentando matá-la. O meu pai tem isso. O meu pai tem esse quadro. Então, assim, de vez em quando ele, à noite, acorda falando, gente, me socorre, socorro, ele tá aqui pra me matar. E não adianta você tentar explicar que não é. Porque na cabeça dele... É real, né? É real. Passa 5 minutos, ele não lembra daquilo. Tanto é que se eu chegar pra ele e falar assim, pai, já foram embora, não estão te perseguindo, não. Ele fala assim, o quê? Quem? Hã? Aham, uhum, acabou. Ele já não lembra mais que aquilo aconteceu. Já acabou. E isso, pra quem não tem assim, um conhecimento mais funcional de como que a cabeça da gente funciona, isso é extremamente assustador. Que você vê uma pessoa conversando com alguém que tá perseguindo e 5 minutos depois a pessoa não lembra daquilo. Isso é assustador. Ah, e não só isso. Uma das coisas que a pesquisa mostrou foi o seguinte: as pessoas que têm essa personalidade dissociativa, geralmente, ou esquizofrenia, ou Alzheimer, elas têm uma probabilidade muito grande de trazer memórias antigas. Então elas começam a lembrar de pessoas que, por exemplo, já morreram. Elas começam a meio que conversar com essas pessoas. Dentro de uma sociedade que acredita muito no sobrenatural, é um prato cheio pra falar assim: não, olha lá, tem um espírito aqui e essa pessoa tá conversando com o espírito. Sendo que, na verdade, é só uma busca de uma memória muito antiga. É, eu vi um caso no Discovery Channel, desses programas médicos, que chegou uma paciente de família latina na emergência e ela tava agressiva, gritando e tal, e o cara falando: ela tá possuída, tem que chamar um padre, não sei o quê. Porque eles estavam trazendo essa cultura e a garota realmente não tava sendo ela mesma, né? Ela tava agressiva, aquele negócio, né? Como se fosse realmente a possessão. E aí os caras, sei lá, doparam ela, meteram ela na tomografia, né? E ela tava cheia de calcificação de parasitas no cérebro, que ela conseguiu comendo lá uma carne de porco, algum negócio assim e tal. E isso tava zoando a cabeça dela inteira, entendeu? Sim. E aí quando eles fizeram um tipo de tratamento lá e tal, acabou a parada. É, uma das manifestações disso é o que a gente chama de cisticercose cerebral, que é quando você tem a criação dessas calcificações, desses cistos dentro do cérebro. E um das manifestações disso é exatamente isso, é perda de memória, e você tem literalmente uma criação de uma personalidade completamente diferente daquilo que as pessoas na sua volta. É, o cérebro, cara, é uma maquininha muito complexa. Um caso de 2003, sujeito, pai de família, tinha a família dele e tudo, tinha uma enteada, e um belo momento na vida dele, lá pelos 50 anos, 40 anos, o cara começou a consumir pedofilia. E a menina descobriu, denunciou o cara, ele foi preso, ele alegou pra defesa um monte de coisa, que ele nunca tinha feito aquilo, que ele não sabia o que que era que tava acontecendo, por que que ele começou a ter esse tipo de desejo e tal. E pouco tempo depois que o cara foi preso, ele começou a ter epilepsia, problemas de dor de cabeça e tudo. Quando levaram ele pro centro médico, ele tava com um tumor no cérebro. Operaram o tumor, o desejo do cara de pedofilia sumiu. Ah, ele passou 10 anos vivendo normalmente. 10 anos depois, a menina pegou o cara fazendo a mesma coisa de novo. E da segunda vez, ele foi direto pro médico, e quando foram ver, o tumor tinha relapsado mesmo. Ele tava de novo com o tumor na mesma região do cérebro. Caraca! Operaram de novo e o cara sarou de novo. Que isso, maluco? Parece que acontecesse da terceira vez aí, tinha que internar a menina. Às vezes ela era que tava vendo coisa errada. Ela que tava fazendo os tumores no cara, né? Caraca, que bizarro, cara. Ainda, aí você chega numa questão muito complexa. Nesse caso, o cara é culpado, ele merece... A gente sempre chega nesse... Em qualquer diagnóstico. Você chega nessa coisa. Então, o cara é culpado ou não? Às vezes o cara não é culpado, é uma doença, mas se a doença for nociva, a pessoa tem que estar fora da sociedade. É complicado, né? Pois é, exatamente. Então, mas aí você prende e pune ou você isola, né? É que nem um psicopata que pode ser um assassino. Esse cara tem uma doença que faz com que ele não tenha empatia, que ele não sinta nada em matar alguém. É, ele pode ser um assassino ou um CEO. Sim, exatamente. Mas eu tô falando, se esse cara mata alguém e é determinado que isso é a causa de um distúrbio mental, esse cara realmente não pode estar na sociedade. Mas aí o cara, assim, é claro. Tem que ser tratado. É, exato, né? Ele não pode estar, entendeu? Mas tem que tirar do convívio, é foda, né? Porque senão você vai fazer o quê? Arriscar a vida de outras pessoas? Exato. Né? É, só que a coisa parece que fica muito mais complexa quando você tem múltiplas personalidades. Você vai, uma delas pode ser, digamos, aqui, no caso lá que a gente falou, do que cometeu o crime, mas as outras vão estar sendo presas também, e elas talvez nem saibam o que elas fizeram. É, meu, pois corpo é, mas... é o mesmo. Nesse caso, a solução que existia, aquelas soluções da ficção científica, onde você consegue retirar uma personalidade do cérebro e prender ela, coisa Black assim. Mirror, para, né? É só você passar no teletransporte da Enterprise, né? Às vezes uma das personalidades fica pra trás. É, caraca. É. Aconteceu isso com o Kirk, ele dividiu a personalidade de boa e má dele em dois Kirks. Uma delas não sabia atuar e a outra... Não, nenhuma delas sabia atuar. Não, mas uma delas juntou toda a ruindade de atuação. Exato, exato. A questão toda é que o perigoso é que, às vezes, algumas pessoas podem começar a utilizar esse tipo de diagnóstico como justificativa para certas ações. Esse que é o perigo. Então, por isso que eu falo que, às vezes, os caras falam assim: será que esse cara tá fingindo? Será que esse cara não tem exatamente isso? Até onde que a gente descobre que é verdadeiro verdadeiro mesmo essa personalidade múltipla do cara. É, e não só isso, e a questão toda, eu acho que o problema, quando você pensa nisso como um todo, o problema maior não é nem só a justificativa, é até a forma de correção. Então, assim, se a pessoa alega ter um tipo de transtorno de personalidade, isso tem que ser diagnosticado por uma equipe que saiba fazer isso, e se ficar constatado, ele tem que fazer tratamento. E eu concordo com todo mundo que ele tem que sair do convívio de uma sociedade como um todo, para não trazer nenhum tipo de dano para quem ele tá vivendo o ambiente dele. Mas a questão toda é, tem essa questão? Tem, então tem que se tratar. Mas que ele tem que sair do convívio, tem sim. Você falou alguma hora que isso estava muito associado à esquizofrenia também, né? Porque pacientes esquizofrênicos podem ver outras pessoas que não estão ali, por exemplo, né? Escutar vozes e tudo mais. Escutar vozes, esse tipo de coisa, né? Esses outros estímulos. O filme... Acho que a gente deve falar um pouco dos filmes que falam disso, né? Um filme famoso... Uma Mente Brilhante. Sobre isso, Uma Mente Brilhante, exatamente. Sobre o John Nash, que ganhou o Nobel de Economia, né? Ele era matemático. Eu fiquei chocado. Ele e a mulher dele morreram num acidente de carro, num táxi, dois anos atrás. É? Caraca, cara, que coisa absurda. Como é que o Einstein morreu? Não foi porque ele caiu na banheira e fraturou a cabeça? Pode ter um momento babaca aqui? Eu nunca tive, eu acho. Qual foi o momento? Qual é? Eu conheci o John Nash pessoalmente. Caraca, sério? Sério. Que animal! Em que circunstância? O André conheceu vários nobelistas já. Ele deu uma palestra em Stanford, uma fala em Stanford, e eu fui vê-lo. Consegui cumprimentá-lo, conversar com ele no final. E ele acha que você é imaginário. É óbvio que o filme vai representar a doença de uma forma muito mais plástica, né? Não sabemos exatamente como é que era, né? Tem uma hora que ele vê e fica ignorando, e as visões dele, né? As pessoas ficam andando, falando com ele, gritando com ele. A gente não sabe como é que era exatamente, né? E funcionava na cabeça dele. Isso é um espectro dessa mesma coisa entre você ver uma pessoa e você ser outra pessoa? Não é muito espectro, é mais o que a gente chama de comorbidade. Do tipo, uma pessoa que é esquizofrênica, ela tem sintomas que se sobrepõem aos sintomas da dupla personalidade, ou da múltiplas personalidades. Então, assim, não é que todo esquizofrênico tem múltiplas personalidades e quem tem múltiplas personalidades é necessariamente esquizofrênico. Mas os sintomas são muito parecidos em termos de escutar coisas e montar realidades paralelas. É, porque ele também tinha a mania de perseguição, aquela parada toda, né? Isso. O esquizofrênico, ele tem um problema de atribuição também, não tem? Isso. Que a gente tem essa facilidade de pegar uma memória, por exemplo, que não era nossa e atribuir a gente, né? Tipo, ah, isso é meu. O esquizofrênico, ele tem um problema ao contrário, de não saber atribuir à mente dele coisas que estão acontecendo com ele, né? Ele não tem essa autoconsciência tão grande de saber que aquele pensamento, aquela voz é da cabeça dele, é dele. É ele que tá fazendo aquilo. O motivo pelo qual isso acontece é porque fisiologicamente, aí de novo, isso é aquela coisa assim, muito louca de como o nosso cérebro funciona. É, todo mundo só tá me escutando aqui porque tá saindo certas vibrações, tá saindo ar da minha boca, que tá vibrando o ar do ambiente, que tá indo, entrando no ouvido de vocês e todo mundo tá escutando. Na verdade, quando elas estão escutando, não está saindo mais ar da sua boca. Isso tá simplesmente uma gravação do ar que saiu da sua boca. Exatamente. Vibrou o ar de volta. Vou colocar assim, então. A gravação tá fazendo uma certa vibração, isso tá entrando no ouvido, Exato. Ele vai transformar esse sinal físico em sinais elétricos, e esses sinais elétricos vão ser interpretados de uma forma X, vai te dar essa sensação de que você tá escutando alguma coisa. O esquizofrênico, geralmente, ele tem esses sinais elétricos sem o input físico. Então, assim, para um cérebro de um esquizofrênico, ele realmente está escutando alguma coisa, e não tem como você convencê-lo de que não, porque se você colocar o cara numa máquina de ressonância magnética, o lobo temporal dele, por exemplo, vai estar lá cheio das coisas elétricas mostrando que ele está escutando alguma coisa. Mesmo vale para visão. A mesma coisa. Algumas pesquisas mostram, por exemplo, que pacientes com esquizofrenia, quando eles estão tendo os delírios visuais, o lobo occipital, que é essa parte de trás, um pouquinho acima da nuca, está lá, super aceso, funcionando o tempo inteiro. E é por isso que, muito antigamente, eu já andei lendo que até hoje algumas clínicas fazem isso, o tratamento de choque, na verdade, era como se fosse o seguinte. Primeiro que a esquizofrenia, em termos muito fisiológicos, é um curto-circuito que você tem no seu cérebro. Você tá tendo impulsos elétricos em lugar que não precisa ter. Então, pra você resetar o sistema, você dá uma carga de choque nele inteiro e desliga essa carga de choque, que aí essa carga de choque some nele inteiro. Então, por isso que o tratamento de choque era um tratamento efetivo. efetivo, que eles achavam que era efetivo antigamente, porque o tratamento de choque é, na verdade, uma forma de vamos resetar o cérebro. Mas hoje em dia não se usa mais. Eu já ouvi falar de algumas clínicas que ainda utilizam, mas não tanto, porque... Tinha voltado, né? Tinha voltado. Tinha voltado? Caraca. O efeito colateral é pior, porque assim, o dano que fica no cérebro depois é pior do que tentar resolver isso de uma forma só com terapia ou com remédio que diminua, por exemplo, as ligações sinápticas entre esses impulsos elétricos, por exemplo. Por isso que no tratamento de choque, não sei se você já viu, no próprio filme mostra, a pessoa depois do tratamento de choque, ela fica pelo menos um tempo depois naquele estado quase que vegetativo. Sim. Porque literalmente você deu você resetou o cérebro e ele tá parado, ele não sabe mais o que fazer até ele pegar as funções normais. Caraca, que loucura, cara. Essas coisas de como a gente não consegue diferenciar, até que a gente até brincou no Nerdcast mais antigo, que se existisse uma recall de verdade, seria impossível você diferenciar realmente pra pessoa aquelas férias maravilhosas que existiram de uma férias real. Então, a partir do momento que o André falou, a pessoa que tem esse efeito, a esquizofrenia, como tá sendo surgido no cérebro, pra todos os efeitos, aquilo... É tão real quanto pode ser, né? É real, é o máximo real que pode ser. Não existe nada que não possa fazer aquilo não ser real. É muito complexo você falar isso, porque pra aquela pessoa, realmente, não existe nada. Todos os efeitos estão lá. Todos os efeitos surgiram, então pra ela, aquilo é verdade. Aquilo aconteceu pra valer. E o nosso cérebro é uma máquina muito física mesmo. Eu não sei se vocês sabem, a gente não sente dor no cérebro. A gente não tem terminação nervosa no cérebro. Sim, sim. Geralmente, existem o que a gente chama de cirurgia. Algumas cirurgias cerebrais, ela é feita com o paciente acordado. Sim. E até porque eles precisam fazer isso, porque ainda mais se for tirar algum tumor... Mas você não tá coisa, falando estranho, né? Exatamente. E tem uns testes que, assim, o neurocirurgião vai e ele tira um pedacinho. Aí ele começa a pedir o paciente, ele fala assim, conta aí até 10. Aí ele vai com o paciente começa, 1, 2, 3. Aí ele pega uma maquininha de dar choque e literalmente começa a dar choque, assim, no córtex cerebral do paciente, até ele achar a área que tá processando aquilo que ele tá fazendo na hora. Então isso. Você vê casos do tipo, eu acho que esse vídeo deve até ter no YouTube, não sei se tem, mas um caso de um paciente que ele tá contando até 10, aí tá 1, 2, 3, aí o médico encosta a maquininha e ele vai 1, 2. É sinistro. Ele é sinistro. Para e não consegue. Aí não, o médico falou, ok, é aqui essa parte que eu não posso tirar, porque se eu tirar eu vou ter capacidade desse cara contar até 10. Exato. Cara, a gente acha que neurocirurgião sabe tudo. O cara vai tateando, cara. Isso, agora não posso mexer mais. E eu já vi isso também, o cara mexendo também. E aí ele falou assim, olha, me fala quando você começar a sentir dormência na perna. Porque era justamente o ponto onde ele tinha que parar. O cara começou a sentir dormência na perna. Para, porque senão eu vou desligar essa merda toda. Sinistro, né, cara? A gente faz uma curva aqui na orelha coçando, vai até onde a perna tá dormente e dobra no 12 que você não consegue contar. Tanto que lobotomia, depois que eu descobri depois de muito tempo, que era um negócio que o cara enfiava uma agulha no cérebro pra desligar alguma área ali, né? Quebrador de gelo por cima do olho. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Ai. E aí ele dá uma porrada naquilo e ele desliga alguma parada e o cara fica... Não é que o sujeito fica calmo depois, é que ele perde todos os impulsos. Ele não ficou bonzinho, ele simplesmente perdeu a vontade de viver. A vontade de fazer qualquer coisa, na verdade. Uhum. Era muito agressivo. Tem um filme que fala disso, que eu não sei se eu posso falar, porque vai dar um spoiler. Todos os filmes que lidam com personalidade dupla, né? Tudo é spoiler, né? Porque tu não sabe, né? O de personalidade múltipla tem um muito bom do... Que, enfim, qualquer menção, qualquer situação ali entrega o filme inteiro. É foda, né, cara? Eu ia falar do Ilha do Medo, que fala um pouco disso, de lobotomia também, essas porra. Se tiver uma zona de spoilers aqui, eu queria falar daquele do hotel. Do hotel? Tem um monte de gente presa no hotel e tem alguém matando todo mundo. Caralho, não sei que filme é esse não. Eu não vou falar mais nada, mas é um filme muito bom. O sujeito fica preso num hotel porque tá chovendo, o carro dele quebra, e mais um monte de gente fica presa no mesmo hotel na mesma noite e as pessoas começam a morrer. Ah, eu sei que filme é esse, muito bom mesmo. Que tem aquele cara que faz o cara faz a cara de louco perfeita, o sujeito careca com... Não lembro o nome daquele ator. Pô, qual é o nome do filme, cara? Identidade. Identidade, né? Em inglês acho que é Identity. É muito bom esse filme, muito bom. Foi em 2003. Tem o melhor filme de que fala sobre o tema, que esse ano eu vou falar. E quem não viu, acho que todo mundo já viu, que é o Clube da Luta, né? Ah, mas o Clube da Luta é mais enfeitado, né? Não é bem assim, não é um negócio, mas... É legal, obviamente. Mas o Clube da Luta... É, o Clube da Luta é legal porque você tem um cara que... A personalidade... A múltipla personalidade dele era uma libertação do ser oprimido dele, né? O cara que era um certinho e tudo na vida e, de repente, ele descobre uma forma de se libertar através desse outro cara. É, e ele consegue soltar toda a repressão, entre aspas, obviamente, muitas aspas, que um estresse ou uma situação extrema leva à quebra das personalidades que a gente tem em várias independentes. E aí, entre aspas, é isso, né? O cara sofreu uma repressão tão grande que ele quebrou a personalidade dele em duas diferentes. Why would you be without me? Eu vi uma série do Moffat, o cara que faz o Sherlock Holmes, do Médico e o Monstro, que é bem legal até, mas dá uma pirada no final, que é sobre personalidades múltiplas do Médico e o Monstro também. O Ilha do Medo é um dos melhores filmes do assunto, cara. É muito bom porque você fica acompanhando lá o detetive na ilha, no sanatório, e depois você descobre que, na verdade, era tudo um roleplay do médico dele, do psiquiatra dele, pra tentar trazer o cara pra alguma realidade, né? Porque ele ficava acreditando que ele era uma outra pessoa, porque ele tinha feito uma coisa horrível. E pra bloquear esse trauma, essa coisa horrível, ele justamente se transforma em uma outra pessoa. A pessoa que estava investigando aquela coisa horrível que ele fez. É um filme muito maneiro. Assim, isso é um mega spoiler do filme. Mas o filme é muito, muito foda, muito foda. Mas é uma condição que é muito cinematográfica, né? É claro, né? Mas quando você descobre, você quer ver o filme de novo pra ter justamente aquela outra perspectiva, né? De entender tudo desde o início, como a farsa que o médico criou, dele ser um investigador que chega lá no sanatório pra tentar libertar o cara dessa loucura, né? Que ele tava querendo fugir daquela realidade. Essa que é a parada. A gente falou que essas personalidades, assim, essa diferença de personalidade, ela é criada por traumas, às vezes por uma comorbidade, tipo esquizofrenia ou mentira patológica, mas tem casos de acidente também. Tem um caso famoso de um cara chamado Phineas Cage. Você conhece esse caso, Átila? Sim, sim. Ele trabalhava... Famoso, soca que não pega nada. É. Ele sofreu um acidente em que ele teve um... Eu não sei como é que traduz. Iron Rod. Era uma... Pé de ferro. E que, literalmente, no acidente, entrou-se na região da face dele, assim, um pouquinho abaixo da maçã do rosto, e saiu na cabeça dele. Simplesmente atravessou o crânio ele dele. Ele trabalhava numa mina, isso. E ele foi enterrar uma carga de dinamite pra explosão. E ele cavou o buraco, colocou um monte de dinamite ali e saiu surrando aquilo com a barra de ferro. Aí, uma hora o negócio explodiu na cara dele. A barra de ferro veio de baixo pra cima e entrou pela bochecha dele e saiu pela cabeça. Mas saiu reto. Entrou não, e saiu. É. E o único dano. Sacanagem falar o único dano. Ele não morreu, mas ele teve um dano muito grande no lobo frontal, que é essa parte assim... Um pouquinho acima da nossa testa. E pior, assim, parece que depois ele ainda desenvolveu uma infecção no cérebro e tudo. Isso. Mas só que a questão toda do caso dele foi o seguinte: ele era uma pessoa extremamente simpática, alegre, conversava com todo mundo. Depois desse acidente, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. E que as pessoas até. Aí por isso que eles falam que teve essa dissociação de personalidade, uma criação de uma nova personalidade, porque as pessoas não identificavam mais como o Cage que eles conheciam, como o Phineas Cage que eles conheciam. Uhum. E ele começou a ter comportamentos do tipo. Profanos, tipo, assim, tem casos de gente que falando que o via, por exemplo, se masturbando na rua, mexendo na genitália, na frente de outras mulheres ou de outras pessoas, assim, socialmente, ele era uma pessoa mais agressiva. Caraca. Isso tudo depois desse acidente. Com um cara desinibido, né? Foi extremamente assim. Tem um filme chamado Cage, que é sobre a história do Phineas Cage. Mas não é o Johnny Cage. Não. Nem o Nicolas. Algumas horas eu acho que poderia ser também. Podia ser o Nicolas Cage, né? Ia ser legal. Poderia. Não, isso daí pra mim eu fico com uma pergunta depois de tudo isso que a gente ouviu. William Faraday tinha um personagem múltiplo ou não? Chamar o Dr. André. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.